paredes eu vejo em meu quarto. Vejo uma porta e uma janela. De madrugada ainda acordado, olhando triste o retrato dela, sofrendo a dor que ninguém sofreu. Meu coração sofria por ela, a testemunha foi aquela lâmpada que foi sinal que pôde sentinela. Foi uma noite mais triste que eu tive, por isso tenho por recordação aquela foto de nós dois juntinhos, prevendo a nossa mais linda união. Foi ao contrário todas as juras que me fez, eu recebi só engano e traição. Foi mais um golpe que ficou gravado no calendário do meu coração. Se um certo dia lembrar que existo, ou pelo rádio ouvir me anunciar, peço que chegue até onde estou esta canção pra você irei cantar. Se estiver ao lado de outro e o remorso a você chegar, quem te acusa é a minha presença, eu que devia ao seu lado estar.